vítima das circunstâncias. E eu tô plugado na vida, e eu tô curando a ferida. Às vezes eu me sinto uma bala perdida. Hey! Você é bem como eu, conhece que é ser assim. Só que dessa história ninguém sabe o fim. Você não pra casa e só traz o que quer. Eu sou um homem, me diz você qual é. A gente vive junto e a gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai a yeah.